sobreviver do teu amor, tá osso. Eu tô morando no fundo do poço. Tá mais fácil acordar cachorro morto do que você me dá valor. Qualquer centavo de moral que você me dá, eu vou. Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti. Você mentindo e eu te amando mesmo assim. Sexta-feira você mete a louca só. No sábado me esquece, vai não sei pra onde. Me troca por qualquer um, é aleatório. Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo só. Domingo de ressaca, chama pro cinema. O beijo até que é bom, o beijo é que é o problema. E toda vez parece o mesmo episódio. Reclamo, mas não deixo de te amar, que ódio. Se existisse troféu de otário, eu tava no pódio. Sobreviver do teu amor, tá osso. Eu tô morando no fundo do poço. Tá mais fácil acordar cachorro morto do que você me dá valor. Qualquer centavo de moral que você me dá, eu vou. Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti. Você mentindo e eu te amando mesmo assim. Na sexta-feira você mete a louca e some. No sábado me esquece, vai não sei pra onde. Me troca por qualquer rolê aleatório. Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo só. Domingo de ressaca, chama pro cinema. O filme até que é bom, o beijo é que é o problema. E toda vez parece o mesmo episódio. Reclamo, mas não deixo de te amar, que ódio. Na sexta-feira você mete a louca e some. No sábado me esquece, vai não sei pra onde. Sobreviver do seu amor, tá osso. Eu tô morando no fundo do poço.